No momento em que ele lhe trocava o soleme, a ela se lhe remissava as peles em hidroazeitonas, em merlagens com fúlnias, em suspiros exasperantes. De cada vez que ele procurava repelir-lhe as lenquilhas, embrulhava-se num perigrito gemente e tinha de perneguir-se totalmente voltada para o nasol, quando ouvia de faneira tão morsa as nadeguilhas de espera o azeitonavam, se iam torcionando, umulando, até cair como um malhame de repusma à qual se arasnaram uns fingos de solival. E de facto, era apenas Polinício, porque num determinado momento ela perneguia os inoques, o choro, consentindo-a no quinoco que ele aproximasse os seus descutilículos. Enquanto se interpertigalhavam, algo como um teito os pescofundia, os pertecencrava. Heroclux, a branca pregrisma das flatárias, os chuvasmos do trans, numa sobromítica alopausa. Évoé, évoé. Trespindo na crosta do ventraste, ouviam-se mansa sugar felões e córdicos. Venciam-se as salivácias. E tudo se tigerulava num prógrom clispirum, em torcidónias de aspiroadas, em caralaminhas quase cruéis, que os pusilimiam até ao limite das vontades. Ah.